Introdução ao Workshop número 460. Nós nos tornamos o sistema e a mudança. Entre alguns dos presentes dados neste workshop estão o uso do sistema móvel para trazer equilíbrio àqueles que sofrem com Parkinson e doenças deste tipo, mas também àqueles com defeitos genéticos e todos os tipos de vícios como drogas, álcool, sexo e o que quer que traga miséria para nossas vidas. Isto é parte do lançamento da tecnologia em 2022, mas depende de como o homem a aplica e usa. Todos nós temos nos perguntado quando chegará o momento mágico em que a tecnologia aparecerá na Globo e na grande mídia. Isto pode ou não acontecer. Mas de fato, é irrelevante para aqueles de nós que abraçaram a tecnologia com nosso coração e alma, não importa o que aconteça. Mesmo quando recebemos a notícia de que um buscador de conhecimento defraudou a Fundação Cash em milhões e nos trouxe para o estado em que estamos agora. Hoje também descobrimos que os americanos receberam milhões para iniciar fábricas e levaram dinheiro. Portanto, a tecnologia não vai cair do céu. Cabe a nós trazê-la à tona. E aos poucos, estamos fazendo isso. Pense sobre isso. Acabaram de nos oferecer uma maneira de acabar com doenças incuráveis como Alzheimer, ELA, Parkinson, defeitos genéticos e, como bônus, todos os vícios. Na verdade, isso está sendo feito através de nós, sem que saibamos. O teste móvel feito no programa do Rick alguns meses atrás foi o ponto de partida, porque agora podemos usar as linhas telefônicas para nos conectarmos uns com os outros. As almas satélites são muito importantes neste processo. É uma outra conexão com os campos. Também estamos conectados através de nossos materiais de GANs e nano, e aqueles que foram para aliens também para fazer os testes de voo. Estas coisas estão ligando todos nós como um planeta e uma nação. Nós mesmos estamos trazendo a tecnologia à tona em 2022, sem saber disso. E estamos nos tornando o sistema de mudança. Nossas almas são os plasmas da mudança. Agora é uma questão de aprendermos mais como fortalecer os campos através de nossa emoção e vontade de servir aos outros. Se mudarmos nossa atitude de quando a tecnologia virá à tona para a tecnologia está aqui e agora e eu faço parte dela e estamos trazendo a mudança através do amor e não através da guerra. Então, este já é um enorme desenvolvimento para a humanidade. O Sr. Cash nos deu uma chance de trazer a mudança, nos dando a oportunidade de servir, ajudando a levantar cerca de 2 milhões para a Fundação Cash ajudar os dois meninos com defeitos genéticos. Vejo isto como uma espécie de teste para ver o que realmente sentimos sobre a tecnologia e o quanto estamos dispostos a dar por ela. O que isso realmente significa para nós? Ele deixou muito claro que a nossa responsabilidade como buscadores de conhecimento tornar o conhecimento acessível a todos. É muito interessante que a raiz dos defeitos genéticos desses meninos esteja nas emoções dos ancestrais. Portanto, a doença ELA é quando você tem o desejo de morrer e você traz isso sobre si mesmo. Mas os defeitos genéticos vêm das emoções dos avós, talvez quando a supressão das emoções se prolonga por muito tempo. Ela seja codificada no DNA e passada para as próximas gerações. Precisamos de mais conhecimento para entender isto mais a fundo. O principal propósito do ensinamento de hoje é que a humanidade não precisa de intermediários entre sua alma e a vida. Assim como o Sol e a Terra sabem como interagir um com o outro sem intermediários, esse conhecimento já existe dentro de nós e não precisamos nem mesmo do cérebro como intermediário. Mas o principal chamado foi para que os ayatolás e papas se retirassem e parassem de abusar das almas. Agora que o homem amadureceu para compreender o conhecimento, não há necessidade de religiões. Ele desafiou o ayatolá para que ele mostre verso por verso no Alcorão que o tempo de Mehdi chegou. Sem saber, ele já construíram uma cúpula sobre o lugar onde o Sr. Cash viveu quando criança, para a proteção da alma do trabalho do Criador. Há um ensinamento especial hoje também sobre como as emoções são criadas, mas isso requer muito mais conhecimento, O que eu entendo é que o fluxo sanguíneo passa por todas as células do corpo e carrega seus campos magnéticos de sentimentos e o que quer que seja. Como a alma da fisicalidade é uma coleção dos campos de todas as células, então o sangue pode ser visto como a alma da fisicalidade, que passa ao redor do cérebro com a alma do homem dentro. O sangue transfere os campos de sentimentos e experiências em direção à alma do homem, passando por todos os tecidos do cérebro. Então a alma do homem responde com seus próprios sentimentos e interage com a alma da fisicalidade. Talvez esta interação crie um tipo de plasma que se torna uma área magnetizada do cérebro relacionada a uma emoção específica, que também tem uma força de campo específica. Nossa ciência encontrou estas áreas do cérebro, e eles dizem que elas se relacionam com emoções específicas e áreas do corpo específicas também. Lembro-me uma vez de ouvir que o cérebro é feito de colesterol que forma cristais que podem armazenar campos magnéticos ali. Mas ainda não confirmei isto. Mas isto faria muito sentido com a tecnologia do plasma. Mais tarde, no ensinamento, ele acrescentou este conhecimento dizendo que há seções no cérebro para certas funções e cada uma delas tem uma série de camadas. Ele falou sobre as emoções normais e depois as deficiências que experimentamos e uma seção inteira muito interessante que usaremos para interagir com a comunidade universal. É incrível que isso já está embutido em nosso cérebro. As camadas finais antes de alcançar a alma do homem no centro são a camada da alma do Criador e, finalmente, a camada da morte. A camada da morte é o que usamos para sonhar e, finalmente, deixar o corpo. Há muito mais a ser estudado e recapitulado aqui neste ensinamento. Não se esqueça de estudar cuidadosamente este ensinamento. Há informações importantes sobre materiais radioativos que não são nada além de campos extras e podemos fazer radioatividade a partir de qualquer material. Também houve que o casamento tem uma alma e o divórcio liberta você da alma da fisicalidade dessa união. Que efeitos pode ter sobre seu corpo o uso de até mesmo uma pequena quantidade de pesticidas há anos? Contaminação da água na Itália e em outros lugares, sonhos repetitivos, novo Covid, suicídio e solução fácil com plasma, gases inertes e servindo a Fundação Cash sem esperar um retorno. É um ensinamento incrível. Obrigado por ouvir. Hoje, à medida que adquirirmos mais conhecimento, se um dia a humanidade compreender, então essa parte trará uma revolução universal, não uma revolução industrial. Virá trabalhando através dos campos de energia do universo, ao invés do estado da matéria, e mudará muitas coisas. Trará muitas novas condições e alegria, e uma melhor compreensão do trabalho do Criador e de sua criação. Nos ensinamentos de hoje, vamos dividir em três partes. A primeira parte tem a ver com os recentes ensinamentos a respeito do lado do bem-estar da Fundação Cash, como uma organização baseada na tecnologia espacial. Muitos de vocês vieram a Lins para ver como poderiam fazer o voo da fantasia, como a gente chama no espaço, ou em qualquer lugar. E alguns de vocês o fizeram em algumas sessões com o Rick, onde introduzimos os sistemas de controle remoto móvel para voo. Os sistemas móveis foram um prelúdio para a expansão do processo de transmutação. Queremos saber que efeitos o sistema móvel terá em você enquanto estiver viajando. Por exemplo, se você tiver Parkinson, Alzheimer ou um câncer e viajar de Nova York para Londres, dentro desses poucos segundos, o que aconteceria com você? Temos que entender isto e o que estamos entregando. Você decolaria com câncer e aterrissaria sem câncer? Você veria redução em seu Alzheimer? Temos que saber o que esta tecnologia trará. O que acontecerá quando iniciarmos as transmutações? Se lhe faltar uma perna e você sair da Terra, você chegaria à Lua com 3 ou 4 pernas e talvez 3 braços? Temos que entender este processo e como podemos controlá-lo. E será algo com o qual você se sentirá confortável? Você pode lidar com isso? É por isso que anunciamos na semana passada que estamos procurando pessoas para participar do nosso programa que tenham certas condições de saúde. Precisamos entender como elas responderão ao sistema. Tivemos uma resposta tremenda e responderemos de volta a você. Dividimos nossas operações para o bem-estar nas 4 sessões seguintes, uma para europeus, asiáticos e sul-americanos e americanos. Responderemos de volta a você através dessas sessões. Por exemplo, se você for do Brasil, você será atendido por médicos no Brasil. Ou se você for iraniano, então os médicos em Teherã atenderão você. Se você for da China, então o médico chinês intervirá e introduzirá a nova tecnologia da Fundação Cash. Isso significa que você será tratado por médicos de sua própria área. Desta forma, seus médicos são responsáveis por você. A Fundação Cash apenas traz a tecnologia. Recebemos tantos e-mails de pessoas com câncer, Alzheimer, Parkinson e com as condições e doenças mais estranhas. Alguns deles nos trouxeram alegria porque sabemos que podemos trazer essa mudança. Entregamos o caso aos médicos daquele país. Mas alguns dos pedidos nos trazem dor. Vamos tentar resolvê-los. Há um custo envolvido em tudo que fazemos. Para uma sessão na unidade de aprimoramento, você pagou apenas 1.000 euros. E com isso, temos todas as despesas de funcionamento do centro, que inclui o pessoal, o edifício, as máquinas, a pesquisa e todas as coisas que acontecem em segundo plano. Todas essas despesas têm que ser cobertas. Portanto, colocamos o preço por hora e por uso dos sistemas. Temos de 30 a 40% de sucesso. Nossa equipe de médicos decidirá os horários em que os sistemas serão necessários. Na maioria dos casos, você pagará os honorários de volta para as empresas que a Fundação Cash instalou em seus países. Portanto, sua contribuição volta para o seu próprio povo. Se você for um cidadão da Europa, será lidado por empresas europeias. O mesmo acontece na China, no Brasil e em Teherã. Você lidará com os médicos que entendem você e sua cultura, mas eles foram treinados na tecnologia da Fundação Cash. Por isso, nós os chamamos de cientistas da Fundação Cash. Eles cuidarão de seu caso usando a ciência do plasma. Acho que ele quer dizer é por isso que começamos as almas satélites, de mover as pessoas a partir de seu próprio local. Podemos construir os satélites para algumas centenas nas próximas semanas. E então esses satélites se tornarão os centros. Mais tarde acrescentaremos os novos sistemas a eles e criaremos diferentes salas ou servidores do sistema para lidar com doenças específicas. Os médicos saberão qual sistema ou sala ser usada para cada doença. Não nos envolvemos com o lado médico. Este não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é fornecer apoio tecnológico. Vamos apoiar todo o processo. Muitos de vocês já nos escreveram esperando ajuda. Analisaremos os e-mails e os passaremos aos seus médicos nos centros que montamos. Estamos agora adicionando passo a passo o número de médicos em cada centro. Os médicos nos ajudarão a entender mais e eles podem decifrar a tecnologia de volta para nós. Centralizaremos tudo através de um centro principal que manterá todos os dados. Todos vocês podem escrever para nós no endereço de e-mail que lhes demos anteriormente. Uma vez processado, vocês serão contatados através do centro em sua área e não por nós. Entregamos tudo aos médicos, mas manteremos registro de como você muda. Novamente recebemos muitos e-mails, alguns nos trouxeram alegria e outros nos trouxeram dor. Mas todos eles nos ajudam a entender a realidade da condição atual da humanidade como ela é. Na semana passada, várias pessoas já passaram pelas mãos dos médicos para serem preparadas para as condições e para o resto do processo. Temos sempre que permanecer neutros, porque nós somos apenas os provedores da tecnologia. Nós não somos médicos e não nos envolvemos com a parte médica ou o que quer que seja necessário fazer. À medida que recebemos cada vez mais e-mails, nossos olhos se abrem para mais condições. Então podemos mudar nosso sistema para acomodá-las. Nossos médicos e nossos conselheiros agora pensam que podemos lidar com uma série de cânceres a partir das informações e conhecimentos que reunimos durante os testes de voo de Lins, dos quais todos vocês participaram. Muitas pessoas estão pedindo por Parkinson e Alzheimer que nós podemos lidar. Fizemos muito trabalho com o sistema imunológico e, no fundo, fizemos muito trabalho com defeitos genéticos. Agora, abrimos essas portas. A maneira como olhamos é que o cérebro do homem controla tudo. Portanto, quando se tem um defeito genético, o cérebro estabelece um padrão de acordo com este defeito. Entendemos muito, mas não revelamos como vemos isso. Então, temos que passar por testes. Pelo que vimos, parece que responde de forma imediata e drástica. Nós testamos isso tecnicamente, muito suavemente ao longo dos últimos anos e vemos como é. Agora estamos indo a pleno vapor na tecnologia. Nossos médicos estão preparados para considerar trabalhar em deformação genética. Recebemos pedidos de pessoas para ajudar com seus filhos e membros da família para todo tipo de condições. Alguns são da primeira geração e outros são herdados. É parte do gene, é um defeito que afeta todas as crianças da família. Agora todas essas condições podem ser analisadas pelos médicos da Fundação Cash. Recebemos um e-mail de uma jovem mãe, que é saudável e equilibrada, e ela tem dois filhos muito jovens com defeitos genéticos. Em um defeito é mais adiantado do que em outro devido à diferença de idade. Vimos isso em algumas famílias onde 3 ou 4 crianças são afetadas. Isso mostra que o avô ou a avó tinham o defeito em seus genes. Vimos isso em toda a família, onde os tios e tias sofreram o mesmo efeito, mas foi aceito como apenas fazendo parte dos genes. Agora, com o que descobrimos cientificamente, podemos entender por que isso acontece desta maneira. Podemos considerar como corrigir isso. Ao receber um e-mail sobre os queridos garotos, nossos médicos decidiram que deveríamos lidar com isso. Juntos, nós avaliamos o assunto e queremos ver como podemos efetuar e trazer essa mudança. Trouxemos esses dois meninos para o centro em Lins. Em um deles, a doença já avançou ao ponto de precisar de uma cadeira de rodas. O outro deverá estar numa cadeira de rodas nos próximos 2 anos. A expectativa de vida não deve ir além da adolescência, ou, nessa altura, a deficiência será tão devastadora que a criança morrerá disso. A mãe é jovem, e a combinação dos cromossomos X da mãe levou a esta condição. Todas as crianças que contraem esta condição passam precisamente pelas mesmas mudanças, até a morte. A Fundação Cash decidiu aceitar esse desafio. Nós testamos os meninos com os pais no sistema de voo e, observando as mudanças de curto prazo, sentimos que vai funcionar, então temos que tentar. Estimamos que levará mais de 2 anos. Como é genético, não sabemos a taxa de sucesso. Mas o mais importante é que estamos preparados para aceitar o desafio e tentar. Nós não usamos medicamentos nem somos centros. Nem nossos centros, perdão, usam medicamentos. Usaremos o que chamamos de sistema de controle remoto satélite, que agora podemos operar a partir de qualquer centro ao redor do mundo. Você faz este processo em sua própria casa. É você quem decide colocar os fones de ouvido. Nós apenas liberamos os campos por este planeta e é você que tem que estar lá para recebê-los. Este processo não envolve de forma alguma saúde e aplicação médica. É como uma televisão que libera as ondas do vídeo de uma canção. É você quem tem que sintonizar e ouvir. A Fundação Cash começou a alocar 2 unidades a serem utilizadas para condições confirmadas para apoiar isto e para entender mais sobre isto. Vou explicar como já trabalhamos com sucesso com modificações genéticas antes. Isso remonta aos primeiros dias da Fundação Cash. Mas primeiro neste processo com estas 2 crianças... Quando a mãe estava no sistema, vimos que podemos mudar a condição dela e possivelmente o que chamamos de defeito. Mas isso custará à Fundação Cash em torno de 1,7 a talvez 2 milhões e meio de euros. Não podemos sustentar isso financeiramente, então viemos com a permissão dos pais para levantar os fundos do público para salvar as 2 crianças. A beleza disto é que a mãe está nos permitindo ir a público, porque ela quer salvar a vida dos 2 meninos. É importante para nós poder salvar a vida, ou tentar o nosso melhor para salvar a vida desses 2 meninos. Na foto, o irmão mais novo está atrás do mais velho. Daqui a 2 anos, ele estará na mesma posição que o irmão mais velho. O garoto da frente podia andar há 6 meses atrás. Com o conhecimento e a tecnologia que alcançamos, é nossa responsabilidade ajudar esses meninos. No primeiro teste que fizemos, sabemos que podemos interagir. Só tem que ser feito. Quando tivermos sucesso com este caso, então ajudaremos todas as pessoas ao redor do mundo que têm a mesma condição de cromossomo X. Tudo o que eles têm que fazer é se sintonizar. Ninguém pode parar a Fundação Cash para fazer uma coisa dessas. Precisamos de seu apoio imediato hoje para poder financiar isso para estes 2 meninos e muitas crianças como eles. Há muitos de vocês que sofrem de defeitos genéticos. Isto pode ser feito em uma base internacional. Dizemos a vocês que horas devem estar lá com seu filho ou você mesmo para se sintonizar com isso. A Fundação Cash decidiu fazer um trabalho paralelo semelhante do qual a maioria de vocês se beneficiará. Faremos da mesma forma, mas desta vez para ajudar aqueles de vocês que sofrem de vícios. Anunciaremos um horário padrão para sintonizar, semelhante ao sintonizar todas as quintas-feiras aqui com os ensinamentos. Só que isto será para se afastar dos vícios. Nós ajudaremos a se libertar dos vícios de heroína, cocaína, sexo, álcool e qualquer outra coisa em que você seja viciado que torne sua vida miserável. A Fundação Cash administrará este canal livremente, sem nenhum custo para você. Dessa forma, não haverá nenhum revés. Não há dores de ter que interagir com alguém. É o seu cérebro que o fará afastar-se desse seu vício. Será transmitido em um horário regular no minuto em que você sentir o vício. Então, se sentir o vício, aí você se sintoniza. No momento que você sentir o vício, você ouvirá o silêncio. Talvez seja silencioso, mas muda sua emoção e sua direção na vida. Então depende de você, como você vai apoiar a Fundação Cash para dar algo em troca. Você pode ajudar seus filhos com vícios. Você pode ajudar as pessoas bonitas, esquizofrênicas com vício. Você pode ajudar com qualquer tipo de vício. Vamos começar a transmitir nas próximas semanas de forma contínua. Vamos chamar isso de linha do vício. De certa forma, será um dia do blueprint. A tecnologia tem que estar ao alcance de todos da maneira correta. Se você é viciado em cocaína e vive em Nova York ou Los Angeles, ou é viciado em heroína, em anfetaminas, em Teerã, Istambul ou na China, tudo que você precisa fazer é sintonizar com o silêncio em um determinado momento e ver o que ele faz com você. A beleza disto é que, uma vez superado o vício, ele não volta, porque o cérebro se estabeleceu a si mesmo uma combinação para isso. O cérebro fez o reparo. Nenhum governo, nenhum oficial, nenhuma autoridade tem poder sobre a Fundação Cash para parar este processo. Vamos espalhar os sistemas pelo planeta para que não possam ser atacados pelos traficantes de drogas e por aqueles que se beneficiam das drogas. De certa forma, nós não brigamos. Damos-lhes a solução para que não haja mais clientes. Os americanos e outras autoridades em muitos outros países vêm lutando contra os traficantes de drogas há anos. Eu costumava trabalhar com as unidades britânicas de tráfico de drogas. Descartávamos os carros e veículos e tudo mais que são construídos para transportar heroína e cocaína e outras drogas dentro e fora do Reino Unido. Esses carros e essas drogas vinham da América do Sul e também móveis que tinham sido construídos, e também automóveis que tinham sido construídos em peças que eram feitas de cocaína ou qualquer outra droga. Uma vez eu voei para Dover sob instruções do governo britânico para inspecionar um caminhão de donuts congelados. Não era açúcar espalhado sobre os donuts, era cocaína. Eles queriam impedir que o vício em drogas no Reino Unido subisse mais. Respeitei o governo britânico por seu apoio e pelo trabalho que fizemos juntos durante anos. Infelizmente, o governo não conseguiu impedir isso. Mas agora na Fundação Cash podemos criar uma condição de nenhum cliente. Não há barreira de língua ou fronteira com nossa tecnologia. Hoje dividimos os ensinamentos em três sessões. Esta sessão agora trata de mudar a vida destes dois meninos. Talvez seja tarde demais para esses dois, mas o conhecimento que adquirimos trará conforto a muitos outros e a seus pais também. A maioria dos defeitos genéticos podem ser erradicados principalmente através da tecnologia do plasma. Já confirmamos que a maioria dos defeitos genéticos vem diretamente através da emoção, o que significa que está ligado às emoções de nossos ancestrais. Por que a perna fica paralisada? Identificamos exatamente de qual parte dos antepassados destes dois meninos isso veio. Sabemos onde está e por que está aqui. Sabemos por que os genes e cromossomos mudaram. E podemos mudá-los de volta da mesma forma que fazemos com Parkinson e ela. É a forma da ela. Mas ao invés do indivíduo criar o desejo de morrer, como é nessa doença de ela, ele foi criado pelos antepassados, os avós e as avós. Esses meninos agora carregam aquelas emoções do avô que eram capazes de tocar os cromossomos e mudá-los. A maioria dos defeitos genéticos ou doenças hereditárias que carregamos vem das emoções de nossos pais e antepassados. Temos que entender o que é essa emoção. Podemos alcançar isso com a nova tecnologia do plasma, da mesma forma que alcançamos muitas de suas emoções e da mesma maneira que podemos alcançar Parkinson, Alzheimer e ela. A Fundação Cash se mantém sólida em seu chão. Eu resisti a 5 anos de perseguição pelo que eu chamo de condenação do governo da Bélgica para não espalhar essa tecnologia. Mas agora a mufla está desligada e a tecnologia está tão avançada que nenhuma nação ou ninguém pode tocá-la. Desde que aqueles que na Bélgica são viciados, pedófilos com o hábito de estuprar crianças, passem pelo sistema e veja isso mudá-los. Espero que o reino da Bélgica mude através dessa tecnologia e que essas pessoas venham a entender o que fizeram e o que estão fazendo de errado. Esta tecnologia e conhecimento pertencem a toda a humanidade e não pode ser controlada por aqueles que nascem na maldição da Bélgica. Estava lá, o juiz nos disse que não podemos levar ajuda ao povo. Desta vez, eles não podem entrar no tribunal com submetralhadoras e ameaças. É responsabilidade de nossos buscadores de conhecimento salvar a vida desses 2 meninos. É nossa responsabilidade usar esta tecnologia para mudar os defeitos genéticos para que as pessoas possam levar uma vida normal. É em camadas como o que eu chamo os anéis da cebola desta doença. Esta é uma pequena história sobre o envolvimento do Sr. Cash com os belgas aqui. No início de 2000, fui convidado pelo governo belga para avaliar a tecnologia. As autoridades atômicas belgas receberam a tarefa de tentar entender o que eu faço. Eu lhes disse, vocês não entenderam nada. Mas eu posso lhes dar coisas a partir das quais vocês podem entender o trabalho do universo. Os ensinamentos do universo são o que você ouviu anteriormente na introdução. Alguns de vocês se lembram como ficaram perplexos com a garrafa de Coca-Cola e aquele líquido misterioso no interior que criou o nanorrevestimento e energia elétrica. Depois dei a SEC e aos cientistas no centro de pesquisa, do Centro de Pesquisa Nuclear Atômica da Bélgica, dei a eles 3 garrafas de líquido de cerca de 1,5 litros em cada uma. Eles disse que uma garrafa é a energia do homem, e que outra garrafa é a energia da Terra, e que outra garrafa é a energia do universo ou cosmos. Eles passaram pelos líquidos com toda a sua última tecnologia e voltaram e disseram, você pode nos fornecer mais líquido porque nós ficamos sem, fazendo todos os nossos testes. Eles consumiram 1,5 litros em questão de 2 ou 3 semanas fazendo espectroscopia Raman e quaisquer outros testes que pudessem fazer. Eu lhes dei uma repetição das mesmas 3 garrafas. Então eles me pediram para ir pessoalmente ao centro de pesquisa SEC. Eu passei alguns dias em um de seus laboratórios ultra secretos. Nós fizemos testes. A única coisa em que eles estavam interessados era como produzir material de nível nuclear em um recipiente de vidro a vácuo de 1 metro cúbico. As regras do laboratório antes daquele dia era que qualquer material nuclear transportado de um edifício para o outro no centro de pesquisa tinha que ser registrado. Não se podia mover nada sem registrá-lo. Após aquele dia do teste, eles imediatamente mudaram as regras para que nenhum material pudesse se mover de uma sala para outra sem autorização. Eles perceberam que a tecnologia nuclear havia mudado. Podemos criar material nuclear em raios cósmicos sob demanda. Que era possível, então, converter os raios cósmicos no que chamamos de os campos necessários para criar qualquer coisa. Essa foi a época que os belgas, especialmente o rei da Bélgica, entenderam que uma das tecnologias mais poderosas da Terra estava em seus laboratórios, mas eles não conseguiam entender. Só agora, cerca de 15 anos depois, você ouve falar de raios cósmicos, como foi dito no vídeo da introdução. Naquela época, já tínhamos produzido os raios cósmicos de uma maneira muito simples. Na verdade, eu produzi os primeiros raios cósmicos quando eu era estudante no Queen Mary College, no topo do local de teste do reator nuclear. Meu professor me disse, Meran, você brilha. O que você carrega consigo? Eu disse, é o conhecimento que você não entende. Agora você entende. O que ensinamos e fazemos hoje não é apenas coincidência. É só que eu tinha que encontrar uma maneira que o homem comum na rua pudesse entender. Não manteria isso apenas para as elites. Em minha primeira reunião no IMEC, que era o centro de nanotecnologia mais avançado da Europa naquela época, o Sr. Graba, o filho bastardo do rei da Bélgica, enquanto caminhava pela sala, me disse: Sr. Cash, você escreve seus trabalhos e explica o conhecimento de uma maneira tão simples que todos podem compreendê-lo. Isso tem que ser escrito de uma maneira mais complicada para que se torne valioso. Eu disse: Eu escrevo para que todos os camponeses dos vilarejos da África possam entender. Assim, os homens brancos como você não podem abusar deles, como fez no Congo, matando quase a metade da população. Agora o conhecimento está nas mãos do homem, das aldeias do fundo da África, no Senegal, em Gana, de Kinshasa, a aldeões até no Brasil. Chegou a hora de mudar a posição do conhecimento. Chegou a hora de trazer essa mudança. Para aquelas mães que têm chorado e escrito para nós que seus filhos são viciados e implorando por ajuda, hoje eu lhes dei o presente da vida. Assim como estamos fazendo agora, abriremos salas de Zoom para que todos vocês possam ouvir e ouvir o silêncio. É o silêncio da elevação da alma e constrói as camadas do cérebro do homem que você nunca mais tocará uma única partícula de cocaína ou qualquer vício. Muitos de nossos buscadores de conhecimento estão sofrendo de vícios. Aqueles em Los Angeles que estão perto de nós, aqueles que estão em diferentes partes da Áustria, Bélgica, Teerã e o resto. Nós respondemos às suas necessidades como uma nação. Em um futuro muito próximo, abriremos este canal para todos vocês que são viciados. Seja em anfetamina, qualquer tipo de comprimidos ou em sexo, ou qualquer tipo de vício. A elevação da alma eliminará a necessidade. Você não terá aqueles anseios ou todas as dificuldades e dores que vêm com o vício. Para começar, alocaremos uma determinada hora e data, e você poderá pedir a seu filho ou você mesmo, apenas para vir e ouvir o silêncio da elevação da alma do homem. Então você se afastará dos vícios e de muitas, muitas outras doenças e condições enquanto faz isso. Vamos operar como uma nação, e a largura de banda dos telefones móveis e satélites será o nosso governo. Vamos administrar livremente e cobrir os custos como temos feito até agora. Tudo volta a poder confirmar a modificação genética uma vez que façamos isso, então podemos avançar com isso. Ao mesmo tempo, iremos para o sistema imunológico. Às quintas-feiras você virá aqui para ouvir os ensinamentos, e talvez às sextas-feiras você possa se sintonizar com silêncio para os vícios. Talvez as segundas-feiras sejam para se você tiver um defeito genético, depois as terças-feiras para problemas no sistema imunológico. Você pode repetir e ver as mudanças. Voltando à forma como sabemos que as modificações genéticas podem ser feitas, começou na nação da Bélgica. Começamos a falar sobre os ganhos e a agricultura apenas nos últimos 4 ou 5 anos. Em 2009, logo após o meu retorno de Teerã, depois de ter estado com sucesso, de ter testado com sucesso o sistema de voo e a criação da gravidade, me encontrei com um amigo belga próximo, que também era agricultor e trabalhava na África. Após várias discussões, concordamos em financiar um projeto de pesquisa de sementes. Levamos sementes de trigo OGM, organicamente modificadas, registradas do Centro de Testes Agrícolas da Bélgica. Era o início dos tempos da Fundação Cash na internet. Pedimos a pessoas do mundo inteiro que cultivassem as sementes para nós. Eles receberam as sementes por volta de 21 de março e as plantaram. Observamos como as sementes cresciam ao longo do tempo. Pagamos para que nosso cientista agricultor na Bélgica fizesse uma pesquisa muito bem sistemática. Testamos diferentes condições. Naqueles dias, ninguém sabia sobre o GANS. Eu preparei os GANS com antecedência para serem usados nas sementes. Enviamos os pacotes de GANS em horários diferentes para que não interagissem uns com os outros. Compramos sementes que sabíamos que eram geneticamente modificadas. Depois, avaliamos para ver como poderíamos fazer uma mudança nessa modificação genética. Os testes foram feitos há cerca de 15 anos. Este teste foi totalmente documentado por um cientista e as sementes foram especificamente processadas para alterar a modificação genética. O relatório completo costumava estar no site da Fundação Cash. A conclusão foi que o trigo voltou à sua origem como grama, O trigo começou como grama há milhares de anos e, com o passar do tempo, tornou-se o que é hoje. Em nossos testes, podíamos até mesmo decidir em que ponto a evolução da grama para o trigo podíamos mantê-lo em. Quando trouxemos de volta ao seu estado original de grama, não era um caule único como uma flor. Havia de 10 a 20 caules surgindo dali, assim como a grama. Então entendemos que podíamos mudar a modificação genética. Relatamos que, com esta tecnologia, podemos mudar o OGM. Durante minha estadia de 2 a 3 anos na China, provamos com as autoridades chinesas que o OGM pode ser mudado. Por causa disso, o governo chinês quer colaborar conosco na construção de fábricas para aumentar a colheita e mudar o OGM nos próximos meses. Em breve, nossa equipe em Pequim assinará os contratos. Sabemos que podemos interagir com a genética. Os seres humanos e as sementes de plantas usam todos a mesma proteína, que é aminoácido da atmosfera. Então, o que fizemos com as plantas também podemos fazer com modificações genéticas humanas, como vimos com alguns nossos testes. Nos próximos 2 anos, devemos ver operações industriais maciças acontecendo na China para a mudança de OGMs. Isso forçará as pessoas que criam um OGM a desistirem. Você fez isso, mas nós podemos reverter isso. Então agora estamos de volta ao ponto em que queremos estar. Isto é muito importante para a China porque as sementes do OGM não podem ser cultivadas de novo. Isso significa que todos os anos vocês têm que comprar novas sementes. Você não pode cultivar suas próprias sementes como no passado. Você sempre permanece um consumidor para as empresas de sementes. Por causa disso, vimos centenas de milhares de agricultores na Índia cometendo suicídio, porque eles não têm dinheiro para comprar novas sementes. Enquanto antes, eles reservariam parte de sua colheita para os próximos anos. Da mesma forma que lidaremos com seu vício em drogas através do sistema remoto móvel, podemos fazer com os agricultores para mudar as sementes de OGMs. Usando a tecnologia do plasma, eles podem colocar as sementes em uma posição e condição específica, então desfazemos o OGM e eles as plantam e recebem sementes para a próxima safra. Então nenhum agricultor na Índia estará cometendo suicídio. Agora você entende por que fizemos os testes de transmutação e transporte móvel e lhe pedimos para se tornar satélite. Desta forma podemos acabar com todas as doenças com a fome e nenhum agricultor se matará. Alocaremos horários específicos para que os agricultores coloquem seus sacos de sementes OGM que eles têm que comprar e nós as mudaremos para não OGM e então eles a plantarão. Se é bom para o ganso, é bom para a gança, como dizemos em inglês, em um ditado inglês. Se é bom para o governo chinês se beneficiar com isso, então deve ser benéfico para os iranianos, os indianos e os africanos. A partir de hoje, assumimos o comando trazendo um equilíbrio de volta para a humanidade, e é um processo muito simples. Nosso sistema já está presente em todo o planeta. Você nos ajudou a definir o cenário, fazendo todos aqueles ganhos que você fez. E aqueles de vocês que se voluntariaram para se tornar satélites já se juntaram a nós. E obrigado a todos vocês que vieram a Linz para os testes de voo. Vocês nos trouxeram os dados das diferentes culturas e nações. É por isso que podemos nos ligar a isto tão rapidamente agora. Hoje trazemos essa mudança. Peço a todos vocês da Fundação Cash que levantem os 2 milhões para que precisamos para ajudar estes dois meninos. Isso nos dará muito conhecimento para trazer a mudança para o resto de nós nas próximas semanas. Uma de nossas pessoas mais ricas que está ouvindo perdeu uma filha para o vício de drogas. Todos os seus milhões não puderam fazer nada. Agora eles entendem a importância desta tecnologia. Ela tirou sua vida há 2 anos e toda a riqueza de uma das pessoas mais ricas não pôde ajudar. Falando com ela, continuamente senti a dor e como isso mudou a família. Este não deveria ser o padrão. Não devemos perder nossos filhos para o vício e todos os danos psicológicos que isso traz. Pedimos aos buscadores de conhecimento da Fundação Cash e àqueles que escutam estes ensinamentos em todo o planeta que respondam ao nosso pedido. Isto nos permite administrar os canais para o vício. Não há limite, porque a Fundação Cash pertence a vocês. Com esta tecnologia, será que podemos mudar a condição dos pedófilos para que nenhuma criança possa ser tocada? Vimos o Vaticano esta semana liberando apenas o relatório de 2021 sobre os padres que abusaram de crianças. Eles não se atrevem a ir além disso, porque é uma grande bagunça ali. E até mesmo o relatório de 2021 é vergonhoso. Quantos padres estão abusando sistematicamente de crianças na igreja hoje em dia? Podemos dar um fone de ouvido como presente aos padres para que na véspera da missa dominical ele possa ouvir por meia hora o silêncio de sua própria alma e mudar. As mudanças são fundamentais. Muitos de vocês já passaram por isso. Nossos médicos começaram a trabalhar com alguém com Parkinson por 10 semanas. Então eles terminaram todo o processo e não há mais tremores. A doença de Parkinson desapareceu. Eles estão gradualmente reduzindo os medicamentos no fundo que não haverá sinal de Parkinson em sua vida. Eles estão fazendo o mesmo com Alzheimer e outros casos ao redor do mundo. Isso não pode ser feito com GANs, não pode ser feito com os implantes de GANs. Você tem que ter a compreensão total do conhecimento do universo. Você tem que saber como funciona o universo. Nos próximos meses, quando iniciarmos estes processos, se você tiver alguém em coma, você pode comprar um fone de ouvido para ele e ele sairá do coma. Eles vão acordar. Pela primeira vez em anos, daremos uma entrevista para uma transmissão internacional de prestígio nos próximos dias. Este programa está totalmente voltado para a tecnologia espacial e nada mais. Encontraremos mais programas para continuar. Peço aos buscadores de conhecimento que respondam ao nosso pedido de fundos necessários para a criação de um programa de ajuda a estes dois meninos. Todos os dias, mais células se convertem e fica mais perto de perdê-los. Foi uma grande alegria tê-los no sistema essa semana. Eu pedi ao menino da frente para ir à lua. Ele disse que ele foi à lua e sentiu a lua. Eu disse: agora quero que você caminhe. É simples assim. Depois de uma sessão, os pais relataram como até mesmo seu sono mudou tão rapidamente. Podemos alcançar e podemos realmente mudar. Não precisamos de nenhum governo para nos dizer como viajar pelo universo. Não há governos acima de 1 quilômetro ou mesmo 100 metros acima deste planeta. Precisamos de 1,8 milhões para realizar este projeto para esses dois meninos. É você quem decide, e com isso, nós voltaremos a você para apoiar a Fundação Cash para o programa de vício. Você paga milhares por cocaína, você viajou para Tijuana para comprar cocaína e colocou a Fundação Cash na vergonha. Você vai para os outros lugares com buscadores de conhecimento assim. Você é viciado e se afasta disso, mas volta para o vício novamente. Tudo isso tem que parar. Temos que chegar a um entendimento total, que não podemos e não permitiremos que os governos e o que chamamos de autosserviço farmacêutico parem estes sistemas. Não está na linha do computador, portanto, eles não podem alcançar ou bloquear, travar ou hackear isso. Recebi uma ameaça de uma senhora judia que disse: estamos conectados a Mossad e vamos derrubar tudo da Fundação Cash. Eles defraudaram a Fundação Cash. E agora estão fazendo ameaças contra o trabalho da Fundação Cash. Na semana passada, anunciei que perdemos milhões por causa da fraude de um buscador de conhecimento que se aproximou da Fundação Cash. O buscador de conhecimento não é europeu nem da Europa, mas ele vive na Europa. Ele se preparou para nos defraudar e nós fomos fortemente defraudados. E nós nos mantemos firmes. Vamos tentar de alguma forma devolver os fundos para aqueles de vocês que nos apoiaram e doaram a Fundação Cash. Tentaremos fazer isso nas próximas semanas e meses. Era minha responsabilidade e eu mantenho minha posição. Eu não me afasto dela. Isso cria algumas dificuldades para alguns de vocês, mas nós ainda nos mantemos de pé. As finanças dos projetos não serão alocadas para compensar a perda. Sempre fizemos nosso caminho para manter a tecnologia avançando de maneiras e meios diferentes. Solicito a ajuda dos buscadores de conhecimento de duas maneiras. Se você é viciado em drogas, então dê o que normalmente gasta com seu vício para a fundação, para que possamos executar nossos projetos e ajudar os outros a não se tornarem viciados. Você é capaz de gastar $20 por dose, até milhares por ano. Para aqueles de vocês que têm a riqueza e se sentam nela, será que sua riqueza corresponde à vida desses dois meninos e de muitos outros. Há 6 meses, esses 2 meninos felizes podiam andar e correr juntos, mas nos próximos anos, eles não estarão aqui, por causa dos defeitos genéticos causados pelos desejos dos ancestrais. Não usamos remédios nem nada. Nós apenas chegamos até a alma do homem. Precisamos de 1,8 milhões e precisamos de muito mais para poder parar os vícios. Esta é a mudança que você nos pediu que trouxéssemos. E esta é a mudança a qual você veio para a Fundação Cash para ver. Agora começamos a implementá-la. Não há centros onde eles podem nos atacar agora. Não há como eles nos fecharem e não há como eles nos hackearem. Com isto, o conhecimento, para não sermos viciados, se torna o patrimônio de todo homem ao redor do mundo. As únicas pessoas que sofrerão com isso serão a realeza britânica, porque a família real tem ganho a vida com o tráfico de drogas há anos e séculos. A monarquia britânica é o maior que chamamos de cartel de drogas. Volte para as guerras do ópio, eles propositalmente viciaram a China e depois expuseram de joelhos através de seus navios de guerra. Eles tentaram o mesmo no Oriente Médio, no Irã. Eles costumavam usar a corcunda de um camelo para traficar drogas. Agora eu encerro esta sessão. É você quem tem que trazer a mudança, não eu. Nós estamos aqui apenas para apoiar, fornecendo conhecimento. Precisamos levantar milhões. Eu costumava financiar por conta própria, mas agora o buscador de conhecimento nos roubou tantos milhões que temos que voltar para você. Precisamos disso hoje. A cada segundo, uma célula no corpo desses 2 meninos muda e se prepara para a morte do corpo. O pai estava segurando o filho mais velho no sistema. Ele disse, ele nunca viu ou sentiu seu filho tão confortável e relaxado. A mãe escreveu, disse que toda noite eles têm que levantar 1 ou 2 vezes para levá-lo ao banheiro. Mas esta noite, ele dormiu a noite inteira. Agora que você sabe, o problema é seu. Eu forneço a tecnologia e o conhecimento da criação e é para você administrar a estrutura, para que ela possa nos beneficiar a todos. Nenhum milhão no banco pode trazer de volta a filha que cometeu suicídio por drogas. Nessa parte do workshop aqui, eles mostram várias fotos do projeto que reverteram as sementes de OGM alguns anos atrás. É da experiência de 9 de agosto de 2012 com sementes agrícolas. Naquela época, ninguém sabia sobre os ganhos, então o Sr. Cash preparou os ganhos e os enviou em pacotes selados. Era apenas um líquido para eles naquela época. Você pode ver que as sementes OGM são de cor vermelha. Elas são revestidas com produtos químicos especiais das empresas de sementes. O revestimento controla os genes das sementes. Naqueles dias, ele e o Sr. Cash não podia falar sobre os ganhos. Isso foi há 10 ou 12 anos atrás. O objetivo era permitir que as sementes crescessem separadamente, uma com ganhos e outra sem ganhos, e depois comparar. Foi lhes dito exatamente o que eles tinham que fazer. É como agora, quando você se voluntariou para vir a Lins para testar os sistemas. Os buscadores de conhecimento naquela época se voluntariaram para fazer estes testes de sementes. Eu costumava ensinar muito com a NASA, então eles nos proibiram, porque estávamos ensinando muito livremente. Agora está ao alcance de todos vocês. Vejam a imagem onde o trigo voltou ao seu estado original de grama antes de se tornar o que chamamos de trigo. Provamos que podemos interferir geneticamente e mudar as condições da semente de volta ao seu estado original. É o mesmo com os meninos. Eles voltam para antes das emoções de seus antepassados e avós mudarem seus genes. É assim que a tecnologia funciona. Pagamos por isso por nossa própria vontade e a usamos no momento da necessidade com nossa própria vontade. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop de número 460. Ensinamentos sobre como a alma do homem e a alma da fisicalidade trabalham juntas. Nas últimas semanas e meses, falamos sobre a alma do homem e a alma da fisicalidade e como as duas interagem uma com a outra e trabalham juntas. A alma do homem está no centro do corpo da mente, no cérebro do homem, e a alma da fisicalidade a envolve através do fluxo de sangue. A borda externa do cérebro está conectada às extremidades e diferentes partes de seu corpo, e o informa de como se sente ao tocar algo. A sensação de tocar a pele de seu parceiro quando você acaricia seu cão cria uma emoção. E essa emoção é enviada ao fluxo de sangue externo para dentro, para a alma do homem no centro. Uma emoção é criada em um determinado local no tecido cerebral entre o centro e a borda externa. Aqui o Sr. Cash aumenta o desenho e diz: a alma do homem está no centro e a circulação do sangue flui ao redor do cérebro. Não vemos nenhum vaso sanguíneo dentro do cérebro, porque a alma não permite que nada opere dentro dela que a distraia. A alma diz: se você quiser me conter, então fica ao meu redor, mas não dentro de mim. O sangue flui ao redor através de seus braços, pernas e tudo mais. O sangue carrega consigo suas interações com o ambiente, então seus campos vão para dentro para compartilhar isso com a alma. A alma, por sua vez, carrega o que sente para fora no tecido cerebral e onde interage com os campos magnéticos do sangue, e cria assim um ponto para essa emoção. A conversão destes campos da alma em diferentes localizações dentro do cérebro se tornará emoções diferentes relacionadas a diferentes partes do corpo. É assim que eles dizem que esta parte do cérebro é para esta emoção em particular. O sangue transfere sua emoção em um determinado ponto na borda externa do cérebro onde flui. Depois ele transfere esses campos para dentro em direção à alma. A alma então sai e deposita seus campos ou sentimentos em um determinado lugar. Então este lugar torna-se o ponto onde você experimenta alegria e em outro lugar onde você experimenta dor. O intermediário para este processo são os tecidos e células do cérebro que se espalham pelos lobos do cérebro. É por isso que quando abrimos um cérebro, vemos diferentes texturas e diferentes densidades através dos lobos. Estas células estão absorvendo os raios da alma. É como o Sol no centro do sistema solar. Não se pode ter um sistema solar se o Sol não estiver no centro do mesmo. Não funciona se o Sol estiver em algum outro lugar ou fora do sistema solar. Se o Sol estivesse fora do sistema solar, todo o sistema então se voltaria para ele e se tornaria ele. É o mesmo com a alma do homem. Ela se situa dentro da estrutura. Assim como no sistema solar você tem a Terra, a Lua e o resto dos planetas, assim também no corpo do homem você tem o rim, o fígado e a forma do homem. Será que você precisa de um intermediário entre o Sol e a Terra para dizer à Terra o que ela precisa fazer para que a Terra possa trabalhar junto com o Sol? O Sol negocia com alguém para ensinar à Terra como girar, como se mover e como se tornar essa emoção de estar ali? Ou é como vemos que a Terra tem o controle e compreensão de sua própria estrutura física e se comunica diretamente com o Sol? Ao mesmo tempo, a Terra compreende os outros campos ao seu redor e o meio ambiente para que ela saiba automaticamente o que fazer e como interagir com os outros. Assim como a alma do sistema solar, que é o Sol, não precisa de intermediários para poder interagir com os outros. Assim também, a alma do homem, não precisa de intermediários, porque ela conhece sua dimensão, parâmetros e opera dentro deles. Se você entendeu o que acabamos de ensinar, então a maior questão agora para você como raça humana é esta. Se o Sol e o sistema solar não precisam de intermediários e negociadores, então por que a raça humana permite que mulás e ayatolás lhe digam como você deve se sentir com relação à sua alma, a alma da fisicalidade e sua vida física? Então agora você entende que você é responsável por sua própria vida. Isso trará um fim ao abuso das religiões se você entender os princípios deste conhecimento. Ayatollah Khomeini do Irã, afaste-se disso. Caso contrário, eu envergonho. Vocês abusaram bastante dos iranianos. Afaste-se do gabinete do Ayatollah Khomeini do Irã e do CEPA e dos conselheiros militares. Não precisamos de intermediários, pois nós, iranianos, somos zoroastrianos. Sabemos como viver corretamente e não precisamos de alguém que se interponha entre nossa alma e a fisicalidade. O mesmo vale para o gabinete do Papa no Vaticano e para os judeus em Jerusalém e o resto. A humanidade amadureceu ao ponto de não precisar mais ser maltratada por falsos intermediários. Agora o homem tem uma conexão direta entre a alma do Criador e a alma da fisicalidade do homem. Tragam o Alcorão e eu vos desafio, frase por frase, para mostrar que o tempo do Messias chegou e ele está entre nós como alma de cada indivíduo. Agora nós o entendemos. Isso traz um fim às religiões. Como eu disse a alguns diplomatas, a única maneira de parar as guerras é mostrar a falácia das religiões. O homem agora amadureceu, ele não precisa mais de intermediários. Se não há intermediários entre o Sol e a Terra, não há necessidade de intermediários para controlar a emoção do homem entre a fisicalidade e a alma do homem, porque eles viverão segundo o ethos de Zoroastro e Mitra, que é o ethos do Criador. Quando o homem está viajando nas profundezas do universo, onde sua dimensão da fisicalidade estará dentro da estrutura da energia da alma do homem, então sua conduta tem que ser a mesma. Por que temos que prender a fisicalidade dentro da alma para que ela tenha uma boa conduta? Mas então, para permitir que ela abuse quando a fisicalidade toma conta da alma e aprende? Isto nos traz muita compreensão e nos traz ao fim das religiões. Leva ao fim dos abusos em nome do Criador. Nem mesmo um único raio das luzes do Criador ou luzes cósmicas chegaram até o Ayatollah Khomeini do Irã. Então, como eles podem afirmar que são dele? O mesmo acontece com o Vaticano. Dizer isto coloca minha vida em risco, mas eu estou aqui há milhares de anos. Eu apenas mudo o traje e nós o pegamos. O desafio era que eles são o protetor da fé, o protetor da vontade de Deus. O Deus está aqui. Responda a isso. Caso contrário, você nunca entrará. O Deus é uma amálgama das almas da humanidade. Este é um chamado para que todas as religiões terminem. E se você desafia, nós mostraremos. Nós te manteremos de pé. Meu chamado direto vai para aqueles que estão colocando o Irã para proteger o retorno de Met. Ele chegou. Desarmem. Met é sua própria alma. Você tem que ir embora com isso tudo. Como diz o Alcorão, chegou o tempo de Met, e o Met está entre nós, assim como é nós. Convido o Ayatollah Khomeini do Irã a abrir o Alcorão versículo por versículo e lhe responderemos cientificamente com conhecimento versículo por versículo para mostrar isso. O Criador tem pessoas para informar os outros com o conhecimento, para que eles aprendam e eles mesmos compreendam. Portanto, se o Criador não tem intermediários, então por que essas pessoas se chamam de intermediário em nome dos mulás, dos ayatolás, do Vaticano, com seus relatos de abuso de crianças, dos sacerdotes de Jerusalém e o que chamamos de rabinos, que estão enganando as pessoas para ter conflitos entre as duas nações e o que eu chamo de uma nação da Palestina? O mesmo vale para aqueles que se chamam a si mesmos, budistas e o resto deles. Quando o homem entende que religião significa a conduta da alma, então todas as religiões se tornam uma só. A religião não é uma forma para os líderes colocarem diferentes faces de abuso. Se você entende este processo, então você pode entender como está conectado de volta à sua fonte, como a Terra está conectada ao Sol e não tem intermediários. A partir disto, você deve ser capaz de entender que há uma escala maior de trabalho acontecendo no universo, únicos e outros níveis intermediários dos quais o homem não está ciente. Finalmente, isso leva à totalidade do Criador. Viemos da totalidade do Criador através do conhecimento. Nosso trabalho é vir de e voltar para. Para você, o ciclo de vir e voltar é talvez de 50 ou 80 anos, mas para nós é de bilhões de anos. Temos tempo de sobra. Falei recentemente de algo muito interessante, que eles construíram uma cúpula e uma nova base militar no que é agora o centro de Teherã. Anos atrás, quando eu estava crescendo, ela era considerada ao norte de Teherã. Nesta base, eles construíram um centro religioso com uma cúpula para quando se reunissem para grandes eventos. Os ayatolás vão para lá para falar o que quer que seja. O Ayatollah Khomeini do Irã, a cúpula do centro que você construiu em Abu Sava, você sabe exatamente de onde estou falando. Fui criado e vivi ali mesmo, no centro daquela cúpula. Sem você saber, você já construiu um lugar para proteger a obra da alma do Criador. Não foi acidental. Eu fui lá e vi. Quando eu tinha 8 anos de idade, visitei aquele lugar e sabia no que me tornaria. Você já construiu uma cúpula sobre isso para proteger. Bem no centro da cúpula é onde fui criado e vim a entender o que estava por vir. A humanidade tem que entender que o tempo dos intermediários acabou. Quando você viaja no espaço profundo, não há intermediários. E seus filhos terão que entender sobre o comportamento deles, sobre a verdadeira mensagem do Cristo e não sobre a falácia feita para que o homem acredite. A verdadeira história do homem chamado Cristo ainda não foi contada. Você tem que vir a perceber que é você, que é você que é seu próprio salvador. É você quem tem que ser o doador e é você quem tem que aprender a não esperar nada em troca. Ele disse há alguns minutos que se você é um viciado, nós lhe daremos livremente conhecimento para que você possa se afastar de seu vício. Tornamos possível para você lidar com sua própria condição para que psicossomaticamente você não precise passar pelo caminho sistemático do Alzheimer e do Parkinson. Nos próximos tempos faremos grandes sessões de grupo que podem erradicar todo o processo dessas doenças. Centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo podem entrar no sistema e se afastar, por exemplo, da doença de Parkinson. Vocês me apoiam? Eu os apoio. Vocês me traem? Vocês se traem a vocês mesmos. Agora vocês entendem por que eu pedi que vocês se tornassem almas satélites. A alma daqueles que se tornaram satélites já estão cientes da mudança que está por vir. E eles farão parte disso. A compreensão da transmutação dos campos do universo se tornará a nova ocupação do homem. De certa forma, até agora olhamos para os céus para ver os OVNIs. A humanidade olhará para os céus com o olho da alma e não com o olho do homem, e descobrirá que o universo e o únicos são sua ostra. O novo entendimento dos campos do universo em movimento, que você chama de energia, e os campos uniformes do universo em movimento, que você chama de plasma, agora tem que ser compreendido e integrado na estrutura da vida do homem no espaço. A humanidade amadureceu o suficiente em números para ser capaz de trazer a mudança e carregar o fardo da mudança para o resto. Você ficará maravilhado nas próximas semanas e meses, como os traficantes de drogas abandonarão suas drogas e tentarão tornar os cães e os gatos viciados porque não conseguem alcançar os seus donos mais. Você faz o mesmo com seus gatos e cães. Basta comprar-lhes um fone de ouvido e colocá-los na linha durante o momento da transmutação. Nossos sistemas estão configurados para que eles não consigam hackeá-lo. Agora você tem que aprender como trazer os dois campos da sua alma do homem e alma da fisicalidade, o que você chama de espírito, para trabalharem juntas. Elas podem trabalhar em conjunto sem o cérebro. Você não precisa do cérebro. Assim será quando você se tornar o passageiro do universo, porque no espaço, o aminoácido do seu cérebro não pode existir. Não existe um cérebro entre a alma e o sol, não é mesmo? Isso tem que ser parte do conhecimento do homem quando ele se tornar um viajante do espaço. Mais cedo ou mais tarde, a humanidade chegará a compreender a totalidade do conhecimento e que ele tem que ser compartilhado com todos os cidadãos deste planeta, não apenas com os humanos. Todos nós temos o direito de ter acesso a isso. Nós não fazemos um jogo com isso. Nós fazemos uma vida com isso. A Fundação Cast está preparada para trazer essa mudança através da tecnologia. E teremos muitos inimigos. Aqueles que não querem que estejamos aqui e o que eles farão para que isso aconteça. Tente criar emoção através da alma do homem. Tente entender qual é a emoção e como você a cria. De que condição da fisicalidade você cria a força do campo juntamente com a interação dos campos das almas para lhe dar uma emoção particular? Depois tente ir até a sua alma e criar a mesma força de campo, que na interação com a alma da fisicalidade lhe dá a mesma emoção. Se você se tornar maduro para este processo, então importa se a alma do homem é a protetora da fisicalidade ou se a fisicalidade protege a alma? Elas trabalham de forma sincronizada porque ambas estão cientes de tudo. Quando você trabalha nessa força, então todas as outras almas da fisicalidade trabalham com a mesma força. Quando isto acontece, o homem não deve mentir, trapacear ou matar, porque quando ele sente fome e precisa de campos, ele recebe os campos. Isto tem que ser compreendido pela maioria das pessoas, então todos irão gradualmente entender o que significa viver pela alma e farão isto desde o ponto da primeira educação. Eles entenderão o que significa a existência do espírito e a dimensão da fisicalidade. Nossos filhos serão educados para o conhecimento do universo desde o nascimento. Será como a forma que você herda todas as suas doenças, por exemplo, um cromossomo X traz paralisia. Desde o nascimento você herdará agora o conhecimento. É apenas uma energia e uma emoção que trará esta mudança. Quando os filhos do homem forem criados a partir dos campos da alma do homem, então não haverá crianças imperfeitas neste mundo. Os campos de energia das mães e dos pais não carregarão cromossomo X. Esse tempo chegou e está entre nós. Chegou a hora de trazermos esta mudança. Em muito, muito pouco tempo, não haverá espaço para vacinações, pois estamos trabalhando em segundo plano para desenvolver as novas tecnologias. Mas primeiro nossa equipe tem que entender isso. Seremos capazes de transferir a energia dos vírus para fora de seu corpo. Lembre-se do que ensinamos, que seu corpo na dimensão da fisicalidade pode ser um vírus em outro planeta para outros seres. Ou um vírus em outra posição no universo poderia ser um alimento. Tudo depende das condições. Você tem que entender como funciona a transmutação de posição para posição. No futuro na Terra, chegará ao ponto de que se você quiser ter proteção contra o sarampo para seu filho, então você se sintoniza em um determinado canal para receber uma certa energia para isso. Não haverá mais TDAH, nem autismo, por causa da mistura das vacinas para vírus, onde eles lhe dão injeções sob falsos pretextos para fazer danos deliberadamente. Agora, gradualmente, seus olhos estão se abrindo para as capacidades e possibilidades que se abrem para a humanidade. Forneceremos outros canais onde você também pode receber alimentos. Por exemplo, o canal 24 pode lhe dar a quantidade de maçã que você quiser. Mas você não terá que pegar uma maçã e matá-la. Se você quiser um cordeiro, então sintonize no canal 26, onde você terá o sabor, a energia, a emoção e tudo que acompanha o cordeiro. Você não precisa bater um animal. Agora você entende o quanto isso vai lhe tocar. É por isso que as almas satélites já são necessárias, pois os satélites eletrônicos eles têm a limitação da fisicalidade. Precisamos das almas satélites, que tenham o sentimento de querer estar aqui, de existir e de dar. É a mesma forma como a criação funciona. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Será que nosso Criador tem TDAH? Ou é um viciado em drogas? Não. Nenhum e nem outro. Assim também o homem não deveria ser, e agora o homem tem o conhecimento para alcançar isso. Esta é a pedra angular dos ensinamentos e da compreensão da corporificação dos raios cósmicos, da alma, dos ganhos e de tudo mais que acompanha. Qual será o próximo passo para você entender a força dos raios cósmicos? E como determinar quais você precisa e quais você não precisa? Como você atrai os raios cósmicos para si mesmo? Como você rejeita aqueles que não precisa, mesmo que eles sejam direcionados para você? Muito, muito em breve a Fundação Cash irá criar este canal para que você receba a energia que precisa. Uma vez iniciados esses sistemas e tornados públicos, então você poderá entrar em contato com eles. Então você nos dirá como você não está com fome nem interessado em comer, porque está recebendo toda a sua necessidade de energia através dos canais da Fundação Cash. Nós governaremos este planeta e não pedaços de terra. Governaremos através da alma, do conhecimento, da tecnologia e não através da política de armas e tudo mais. Precisamos de seu apoio para poder trazer esta mudança de forma científica, correta e para que o mundo inteiro entenda. Não trazemos a mudança pelas guerras. Trazemos a mudança pelo amor e a criação de novas condições. Espero que vocês entendam o que está sobre a mesa hoje e esta parte dos ensinamentos. O objetivo principal do ensinamento hoje é que você não precise de intermediários. Ninguém pode proteger o direito do Criador quando eles mesmos são abusadores do nome do Criador, em nome do Ayatollah e do resto disso. Espero que vocês tenham entendido os ensinamentos de hoje. As religiões chegaram ao fim, porque você pode compreender cientificamente sobre o conhecimento da criação, e não através do abuso do homem por parte das religiões. A menos que você goste de ter um intermediário, porque você ainda pensa que precisa de um líder para cobrir a fraqueza de não querer entender. Tente descobrir o conhecimento, mas ao mesmo tempo, tente ser preciso. Dessa forma, você não precisa de outro intermediário. Porque você pode compreender o conhecimento. Não há necessidade de um intermediário em nenhum lugar do universo. Minha mensagem não mudou. É para você entender e amadurecer para isso. Eu disse aos professores da Universidade de Jeddah no início de 2012-2013, quando eles quiseram enviar seus alunos para o Instituto Espacial da Fundação Keshe, para que direção seus alunos têm... Eu falei para eles, perguntei para eles, para os professores, para que direção seus alunos têm que se curvar e rezar quando viajarem pelo universo? Porque do espaço, a Terra está girando, e a Meca estaria de cabeça para baixo. Não apenas isso, mas o próprio universo também está girando. Aonde você encontra seu Deus para orar? A menos que seu Deus esteja dentro de você. E é para você ter a conduta correta. A mensagem e o conhecimento e a tecnologia não mudaram. Apenas explicamos mais sobre isso, para que você entenda de forma mais livre. Alguma pergunta ou você tem alguma dúvida sobre quais são suas capacidades? Aqui começa a parte de perguntas e respostas com o Sr. Keshe. O Sr. Keshe começa falando. Você não precisa de fones de ouvido em gatos ou animais. Coloque-os em uma caixa para que eles possam ouvir a transmissão. No primeiro teste de transmutação pela internet, muitas pessoas não usaram fones de ouvido, apenas escutaram através de altos-falantes. O motivo pelo qual escolhemos o fone de ouvido foi porque em nossos testes as pessoas estavam nervosas e não conseguiam nem sentar confortavelmente. E assim que lhes demos os fones de ouvido, elas se acomodaram. A eficiência aumentou 10 vezes. Os fones de ouvido se situam diretamente sobre seus dois furos do ouvido e vai direto para a alma. Há muito mais nessa tecnologia do que apenas pensar que é um fone de ouvido ou que você pode fazer coisas. Muito em breve, as pessoas tentarão copiar a Fundação Keshe e trazer à tona as estações de alimentação ou qualquer outra coisa. Mas você vai descobrir que nenhum deles será capaz de entregar, porque existem tecnologias espaciais ocultas nesses sistemas. Nós colocamos o conhecimento universal nos sistemas da Fundação Keshe. Não permitimos interferências e nem que essas pessoas possam começar a abusar disso. Mesmo nosso próprio pessoal não entende como essas coisas funcionam. Eles apenas as fazem. Nós sabemos como obter os efeitos e as condições que queremos. Agora experimente com seu gato em uma caixa. Como você coloca um fone de ouvido sobre um peixe, por exemplo, que está sempre ansioso? Como você alcançaria o leão para não matar? Como se eleva a alma, já que não se pode colocar um par de fones de ouvidos em um leão? Pergunta para o Sr. Keshe. Você disse nos ensinamentos do workshop número 458 que a vida no planeta Terra é a mesma estrutura que existe em todo o universo, mas sem a dimensão do estado da matéria. É para lá que vamos quando sonhamos? Sr. Keshe responde. Na verdade, não. Porque quando sonhamos, você ainda está conectado à sua fisicalidade que acabou de deixar para trás em sua cama. Em alguns casos, você pode replicar a fisicalidade quando você sonha, mas é uma fisicalidade diferente da qual você realmente tem aqui na Terra. Muitas pessoas já fizeram isso ao longo dos séculos. Se ensinarmos às pessoas bonitas como fazer isso, então veremos as diferentes almas individuais manifestando a fisicalidade como elas gostam de aparecer. Talvez possamos libertá-los dos grilhões de ter 4 ou 5 almas em uma casa, como eu digo. Vamos fazer um teste para o esquizofrênico. Uma das buscadoras de conhecimento que estava bem no topo da Fundação Keshe, mas não está mais aqui, é uma esquizofrênica. Ela tem 4 personalidades diferentes e cada uma responde a um nome diferente. Se você chamar este nome, o comportamento muda para se ajustar a este nome. Se você chamar outro nome, então o comportamento muda para esse nome. Nós a libertaríamos e lhes daríamos 4 fiscalidades? Uma personalidade sempre mente e outra é sempre agressiva. Elas não interagem, mas estão cientes uma da outra. Elas não gostam de falar umas com as outras ou de fazer nada juntas. Talvez dando-lhes diferentes fiscalidades na dimensão da alma, veríamos a verdadeira beleza de cada uma delas. É preciso chamar o nome certo e a alma certa aparecerá. A fisicalidade até mesmo muda para se ajustar a essa alma nessa dimensão. É uma pessoa que muitos de vocês conhecem. Pergunta para o Sr. Cash. A segunda parte da pergunta, as pessoas que desencarnaram ou morreram vão para esses lugares e continuam suas vidas lá nessa dimensão? Sr. Cash responde, sempre dissemos que a alma tem uma força de campo que ela reúne posição para isso. Uma das belezas e contribuições com a alma do homem é que ela é criada pela interação de uma multiplicidade de campos de ganhos de estado da matéria. Assim, ela pode caber mais ou menos em qualquer lugar do universo. Não é monoenergética e não é vida monocíclica. Cada elemento que está na tabela periódica está também no corpo do homem. Não pode ser de outra forma, porque qualquer coisa que faça parte deste planeta também se torna parte do corpo do homem. Vivemos na Terra há milhões de anos e não importa o que seja, nós levamos isso para dentro de nosso corpo. E a parte dos campos cósmicos universais que se converteram ao estado da matéria dentro do corpo do homem. Os cientistas até agora nem mesmo entenderam isso. Nós também carregamos parte dos campos da estrutura do universo dentro de nós. Só porque não entendemos isso não significa que não exista. Da mesma forma que não sabíamos sobre o urânio e o plutônio, e depois encontramos isso no solo. Encontramos também no corpo do homem. Todos nós carregamos boas quantidades de urânio, plutônio e todo tipo de coisa dentro de nós. Quando a tabela periódica estava apenas em torno de ouro ou prata, nunca podíamos imaginar sobre materiais como plutônio e urânio como existentes. Como os ganhos são campos de energia, os ganhos do universo também estão dentro do homem. Quando chegar a hora, o homem terá que se adaptar aos diferentes ambientes para os quais ele viaja. Na Terra, ele precisa de muito pouco urânio. Mas, por exemplo, no planeta Zeus, ele pode precisar de toneladas dele para que o homem confirme sua existência. Como você tem a essência dele na fonte de sua vida, você pode invocar quando precisar disso. Você pode usá-lo para extrair os campos do universo, para confirmar a sua existência. Acho que o que ele quer dizer aqui, o Sr. Cash, é que através da essência do urânio podemos fazer mais através da atração dos campos universais, como fazemos em nossas caixas gigantes, por exemplo. Dizemos que temos tanto ouro ou prata em nossos corpos, mas há muito mais materiais no corpo que pertencem ao universo e ao cosmos, pois somos parte disso. Passamos por esse ciclo, portanto isso faz parte de nós, mas ainda não temos esse conhecimento. Por que os cientistas procuram materiais que eles imaginam existir ou poderiam existir no universo nas minas? Se você procurar no corpo, você encontrará isso imediatamente. Então você não precisa chamar isso de imaginário ou algo exótico. O exótico é a falta de compreensão do homem. Ele não entendeu o processo da criação, só isso. Aqui nessa parte do workshop, uma senhora cuja bisneta tem autismo e quer receber o tratamento da Fundação Cash para ela, diz que não tem dinheiro para isso. Há alguma coisa que eles possam fazer para que ela possa receber o tratamento? É a pergunta dela. O Sr. Cash responde, antes de mais nada, nós não tratamos condições médicas. Você falou com os médicos que estavam online para tratar a parte médica. Nós só avaliamos se o plasma pode funcionar em sua neta ou o que quer que seja. O custo para a pesquisa tem que ser cumprido, porque temos uma despesa que tem que ser cumprida. Somos uma ONG e não temos lucro. O que quer que façamos, colocamos de volta na Fundação Cash. Coloquei milhões na Fundação Cash durante anos. Chegamos a esta situação financeira porque fomos defraudados por um tal de buscador de conhecimento. Eu digo que eles não são europeus, porque alguém escreveu no chat alemão que o Sr. Klaus defraudou a Fundação Cash. O Sr. Klaus colocou sua vida na Fundação Cash. Você sonharia em ser ele. Mais uma vez, esta propaganda dos grupos pedófilos da Alemanha. Temos que cobrir nossos custos, que são milhares todos os dias apenas para manter o centro operando. Nenhum de vocês jamais pagou para vir ao centro de exibições por meia hora ou o que quer que seja. Nós pagamos por tudo e também pelas fábricas, mas perdemos dinheiro. Nunca falamos sobre isso, mas demos milhões às pessoas na América para abrir fábricas, mas eles nunca fizeram isso. Em retrospectiva, talvez tenha sido uma coisa boa, que esse cara veio com sua equipe e nos defraudou por milhões. Quando pedimos a eles nosso dinheiro, ele nos ameaçou com tudo. Você ficará surpreso quando liberarmos estes documentos, porque agora está nas mãos dos bancos. Recebi ameaça à minha vida, à Fundação Cash e tudo mais. Eu cobri todas as despesas durante 10 a 15 anos e ainda estamos cobrindo. Ainda estamos aqui. Mas se você quiser usar o conhecimento e as instalações neste momento, isso tem que ser pago para que possamos cobrir nossas despesas. Eu vou lá para avaliar cientificamente se podemos mudar tal coisa, mas são os médicos que tomam a decisão. Não vamos online sozinhos, estamos lá com dois ou três médicos no fundo. Quando um médico põe seu tempo para servi-lo, ele também tem que ser servido. O mesmo acontece com a operação do centro. Você tem que cobrir os custos. Eu fiz isso durante anos. A maior parte do que eu coloquei foi roubado por buscadores de conhecimento enganadores, que ainda se fazem de inocentes. Portanto, agora todos vocês têm que carregar o fardo, caso contrário, vocês perdem tudo. É o mesmo quando você usa servidores de computador como o Zoom. Você tem que pagar por isso. Ou alugar da sua casa, por exemplo. É simples assim. No momento, estamos na fase de tentar trazer as mudanças. Custará cerca de 2 a 3 bilhões de dólares para executar este processo para acabar com os vícios. Este é o dinheiro que você não dá aos traficantes de drogas para a cocaína e o resto. Esta fraude nos levou ao ponto que, se você quiser ajudar a si mesmo, você tem que criar uma maneira de que a fundação possa sobreviver para fazer isto. Vimos a mudança nos meninos e eu gostaria de arrecadar 1,8 milhões. Precisamos de pelo menos 150 mil imediatamente para começar. Não estamos vindo para vender nada. É sua responsabilidade como buscador de conhecimento proteger a tecnologia e compartilhar ela com a próxima geração. A senhora pediu por sua neta, mas temos algo como 1 bilhão de avós que querem ver seus netos saudáveis. Você paga o seguro nacional aos seus governos, mas no final não recebe nada. Em algum momento no futuro, não vai custar nada. Muitas pessoas, quando chegam à Fundação Cash pela primeira vez, chegam como voluntários, mas logo eles querem salários pelo que fazem. É assim que é. Eles não vieram para a Fundação Cash para servir, não do jeito que pessoas como Rick vêm fazendo há anos e outros. Aqueles de nós que vieram para a Fundação Cash não viemos pelo dinheiro, viemos para trazer essa mudança. E de alguma forma nós apoiamos isso. Descobrimos uma maneira de tocar nossas vidas em segundo plano. Eu perdi meu filho por causa da fundação, mas ainda estou aqui para servir. A melhor coisa que me aconteceu foi meu divórcio, que foi concluído há alguns meses, porque eu pude separar fisicamente minha alma. Foi feito para a melhoria dos milhões e as mudanças que isso trará. O casamento tem uma alma e uma alma da fisicalidade. O ponto de divórcio separa essa alma da fisicalidade e você é livre. Para a senhora com a neta com autismo, o mesmo acontece com você. Você tem que decidir para onde quer levar essa alma. Estamos tentando criar uma entrega em massa e às vezes temos que fazer coisas, o que se encaixa para que as massas possam receber isso. É seu trabalho encontrar maneiras de financiar isso. Nós não podemos fazer isso. Ontem havia de 10 a 20 pessoas visitando o centro. Alguém deu alguma coisa? Eles apenas vieram, aprenderam alguns novos conhecimentos e partiram. Mas há luz para pagar, há pessoas que lhes ensinam, as instalações, a limpeza, o aluguel da propriedade, de onde vem o dinheiro? Não cai do céu. O Sr. Cash pagou por 20 ou 30 anos por tudo isso. Agora nós fomos deliberadamente enganados por um de vocês. Então todos nós temos que cobrir isso. O que vocês pagam é para beneficiar sua própria comunidade. O que nos é pago, nós investimos de volta em vocês. Portanto, vocês estão investindo em sua própria vida, em seu próprio futuro. Só para realizar o ensinamento de quinta-feira e tudo que você vê em segundo plano, custa quase 10 mil ou 15 mil por mês. E você vem apenas para uma sessão de 3 horas e vai embora. Um buscador de conhecimento sugeriu um esquema com bancos e empréstimos nessa parte do workshop. O Sr. Cash disse, nós não nos envolvemos nesse tipo de coisa. Esse não é o nosso trabalho. Um casal rico da Nigéria abordou o Sr. Cash sobre o filho deles. Quando não conseguiam o que queriam, voltaram-se contra o Sr. Cash. É você quem precisa disso. É você quem tem que resolver isso. Todos nós passamos pelo processo de morte. Estamos preparados para gastar em nós mesmos, mas não para os outros, porque quando você pensa em dar aos outros, você pensa que está perdendo algo. Mas temos que tornar isto disponível para as pessoas usarem. Estamos literalmente sendo bombardeados por pessoas que precisam de ajuda. Mas antes de nos chamar para pedir ajuda, entenda que há enormes despesas em segundo plano com todas essas coisas. Temos muito poucas pessoas que trabalham ao redor da fundação como o Rick e os outros. Pessoas que dedicam seu tempo livremente durante anos e anos. Como você já viu, as outras pessoas, elas vêm e vão, porque queriam ser pagas. Depois havia o cara também que a Fundação Cash pagava 350 mil por mês, e ele foi gravado acidentalmente no Zoom dizendo como estava sendo pago para ficar de braços cruzados. Fizemos tudo o que podíamos, agora é com você. Se você quiser se ajudar, você tem que ser capaz de cobrir as despesas. Todas essas salas de Zoom têm que ser pagas. Ter gancho na sala muda as emoções das pessoas. Elas se tornam mais amorosas e abertas. Em casos onde há muito conflito e raiva, colocar cães ao redor transforma-se em paz. Já vimos isso muitas vezes. Quando as pessoas estão tirando a energia do gancho, você vai vê-lo desaparecer do frasco. Você continua a encher o frasco e depois vê as mudanças. Quando as pessoas brigam, elas estão tentando tirar a energia do outro. Quando você recebe essa energia sem brigar, você não precisa brigar. Nos novos centros de bem-estar haverá fileiras de sistemas, mas você não verá ninguém sentado nos sistemas. Mas em algum lugar do mundo alguém estará sendo beneficiado por esses sistemas instantaneamente. Estamos observando como esse sistema funciona instantaneamente e é incrível. Ainda estamos testando com o sistema móvel e estamos vendo dados e realidades incríveis que estão surgindo. As pessoas sentem que elas mudam instantaneamente. Quando você usa os fones de ouvido, você tem que deixar o microfone ligado, caso contrário, é apenas um fluxo de energia de mão única. As pessoas não queriam ser ouvidas se estivessem roncando, por exemplo, então elas desligavam o microfone, mas depois não recebiam nada de volta. Uma vez que ligaram o microfone de volta, então começaram a receber. Você ouve minha alma, mas eu não consigo ouvir a sua, então como é que eu posso alimentá-lo de volta? Antes de entrar em contato conosco, olhe sua situação financeira e certifique-se de que você possa cobrir as despesas que têm que ser pagas. À medida que aumentamos os números, as despesas vão aumentando colossalmente. Quando os médicos da Fundação Cash cuidam de você, é para toda a vida, não apenas por algumas horas. A mudança é fundamental. As mudanças ocorrem em todo o seu corpo, em tudo. Porque nós não vamos ao seu corpo, nós só lidamos com os campos do universo em seu corpo. Seu corpo então se equilibra a si mesmo. Nós não estamos no campo da medicina, estamos nos campos do que chamamos de energias do universo, e é assim que isso funciona. Aqui é uma parte do workshop, o buscador de conhecimento diz que os brasileiros não podem comprar e-books pela Amazon. E tem a ver com a forma como foi organizado isso, a Fundação Cash vai investigar isso. Pergunta ao Sr. Cash. Uma buscadora de conhecimento foi ajudada com a nova versão do Corona usando o protocolo, mas relatou ter tido pensamentos estranhos depois. E seu estado emocional foi severamente abalado. O Sr. Cash ensinou anteriormente que a nova versão do Corona pode causar depressão. Esta poderia ser uma nova mutação do vírus? Sr. Cash diz, é uma nova mutação. Nós já vimos isso. Não é uma mutação, mas se tornou mais forte no sentido de que passou da força física para uma força emocional. Então sim, eles vão se sentir suicidas, cansados, não querem viver e adoecem facilmente. Algumas dessas novas versões trazem um sistema imunológico para baixo. A solução para isso é muito fácil. Se você pegar a condição emocional com o novo corona, basta adicionar um pouco de magnésio e aumentar o aminoácido do zinco. Leva algumas semanas para se livrar disso. Pelo que vimos, é horrível. Muitos deles estão se tornando suicidas. Aqui é uma parte onde é dado ensinamento sobre como o cérebro funciona com diferentes camadas de campos, mesmo a comunidade universal. Seu cérebro funciona de uma maneira muito diferente do que nós estamos acostumados a entender sobre isso. Veja o desenho na tela aqui. A área externa do cérebro é onde o sangue circula. Então você tem a parte física do cérebro ou tecido cerebral. A camada superior se refere à sua fisicalidade, ouvidos, dedos, braços, extremidades, todos estão nessa área externa. Conforme o campo de força do sangue vai entrando em direção ao centro, ou à alma, ele aumenta. À medida que entra em contato com a alma, isso cria emoções diferentes, em diferentes camadas. Assim, entre o centro e a borda externa, você tem seções de diferentes tipos de emoções. Na primeira seção, de camadas coloridas em verde, são para as emoções humanas normais. A outra seção colorida em preto, que traz deficiências, uma das camadas abaixo, que traz a separação da vida física. A seção abaixo, que está colorida em azul, é a interação e emoção dos homens com a comunidade universal. Na parte inferior desta seção, há uma camada muito sutil, que é a camada da morte. Depois vem a alma do homem. A última camada antes disso é o nível da força da alma do Criador. Este foi apenas um resumo das camadas. Vou repetir agora como o Sr. Cash ensinou isso aqui para vocês. A humanidade já desenvolveu na estrutura de seu cérebro a capacidade de interagir emocionalmente com a comunidade universal. Isso ainda não foi compreendido. A seção acima traz deficiências. A última camada extrema, muito, muito sutil, antes da alma do homem, é a camada da morte. Quando ela enfraquece e se iguala ao fluxo de sangue ao redor do cérebro, é como a alma sai quando sonha à noite. E quando a mesma camada se equilibra completamente com o fluxo de sangue, a casca ao redor da alma do homem se abre e você morre, e sua alma assim sai. A camada da morte tem uma força de campo muito específica. A camada verde das emoções se espalha pelos lobos cerebrais, dos dois lados, esquerdo e direito, ou o que quer que seja. Então você tem a camada preta de deficiências, que fica no corpo do homem. A seção azul que acabamos de introduzir à humanidade são camadas visíveis da alma do homem com a dimensão da fisicalidade no espaço. Estas são camadas muito específicas do nível universal. Na verdade, tem múltiplas camadas. Por exemplo, a camada externa desta seção lida com a Terra, depois com o Sistema Solar, com a galáxia e assim por diante. Cada camada tem forças diferentes à medida que você vai mais fundo. Em algum lugar antes do fim disto, pouco antes do contato com a cobertura da morte, está no nível da força da alma do Criador. Todos nós carregamos isso. Portanto, todos nós temos esta conexão com o Criador. Na unidade de aprimoramento, enfraquecemos o fluxo sanguíneo ao redor do cérebro e a máquina assume o trabalho de fazer a condição dos campos magnéticos do fluxo sanguíneo. É assim que libertamos a alma para se mover. Eu perguntei ao mais velho dos dois meninos que você viu na foto de pé na cadeira de rodas vertical. Perguntei para ele, você foi para a lua? Porque ele queria ir para a lua. E ele disse, não, mas eu senti a lua. Isso é lindo, porque significa que sua alma já se moveu e a fisicalidade não importa mais. Ele já se despediu de sua fisicalidade por causa da dor que está passando e ele não quer estar com ela. Pergunta para o Sr. Cash, como podemos nos comunicar melhor com outras almas? Sr. Cash responde, muito fácil, encontre sua força de campo. Como você sintoniza um canal no rádio? Você ajusta o sintonizador até encontrar a força da estação que toca a música. É o mesmo com a alma. Mas com a alma não é uma frequência, é a força do campo da alma. Eu tenho me comunicado com as pessoas ao meu redor desta maneira, onde nossas almas relacionarão algo e nós geremos. Eu estava prestes a dizer isso ou fazer isso. Não precisamos mais conversar, porque nossas almas se comunicam umas com as outras e nós sabemos. Um buscador de conhecimento aqui conta sobre seu sonho repetitivo de alguém roubando seu carro. Sr. Cash responde, quando você tem um sonho repetitivo, significa que em algum lugar abaixo da linha você está associado a isso. Descubra onde e como. Você pode não se lembrar do incidente, mas seu cérebro se lembra através da interação dos campos. Isso é tudo o que é. Você tem que ir e encontrar o incidente, então você encontra a solução. Então você nunca mais sonhará com isso. Nunca, jamais assuste ou dê medo, coloque medo nas crianças com relação à escuridão. Elas veem a escuridão como se fosse uma luz, da mesma forma como elas veem a luz, e desfrutam dela da mesma forma. Quando você não traz a elas esse medo, algumas crianças preferem até mais brincar na escuridão, porque na escuridão há mistério. Onde está minha mão? O que está se movendo? Onde está o brinquedo para que eu possa pegá-lo? Mas uma vez colocado o medo da escuridão neles, então isso se torna parte de um padrão psicológico. Pergunta ao Sr. Cash. Recentemente tenho sonhado bastante com entidades militares. Está relacionado com os ensinamentos de sua alma. Preciso saber se existe uma boa maneira de elevar a alma deles, de permitir que os seres humanos evoluam livremente. Sr. Cash responde, soldados militares, você tem que mudar a maneira como pode dar. Quando você se torna uma alma satélite, uma de suas tarefas é alcançar e informar outras almas através de sua alma, não através do envio de e-mails. Aqueles nossos buscadores de conhecimento que vivem na Ucrânia não estão aqui conosco hoje. Eles bombardearam suas estações e subestações de energia e o abastecimento de água. Como é inverno, eles estão mais ou menos passando por um inferno lá. Estes danos levarão anos para serem reparados. A Rússia está fazendo o seu melhor para levar a nação à fome e o que quer que seja. Ontem eles dispararam 100 foguetes, visando apenas o abastecimento de energia elétrica, abastecimento de água, barragens e tudo mais. Quem fez e quem dispara essas coisas? Se eles soubessem que tem que pagar por isso... Mais tarde eles dizem que meu filho morreu disso ou daquilo, ou tive um câncer, por que tem que pagar por isso? Sim, você fez as balas dos foguetes e apertou os parafusos. Se as almas de soldados disserem, eu não vou atirar, eu não vou fazer isso, então elas vão fazer assim. Há sempre uma solução para conflitos, mas como sempre, é você quem decide. Há coisas bonitas saindo do Irã. Muitos chefes de militares e outros estão se afastando e se opondo à matança. Eles dizem, estamos aqui para defender as fronteiras e não para matar nosso próprio povo. Foram eles que decidiram que não iriam matar. Muitos soldados estão se afastando. Muitos soldados russos simplesmente vestiram suas roupas civis e se afastaram. Eles não querem estar nessa coisa. É preciso perceber que os soldados são as ferramentas de propaganda daqueles que querem possuir poder. Toda a estrutura dos militares é uma piada. Alguém simplesmente decide se chamar de general. E você o escuta porque ele diz isso, porque ele está lá há mais tempo, ou porque enganou melhor para chegar onde ele está. O posto dos militares não deveria ser pela alma? Eu servi minha nação, eu plantei árvores. O Sr. Cash aqui fala de um tio que ele tinha, um querido tio dele, que no exército, que ele serviu o exército e que plantou 1 milhão de árvores, e é preciso elevação de entendimento para fazer essas coisas. Esse é o trabalho do Conselho Universal. E agora as almas satélites que vêm para apoiar também. Para saber quanto tempo para embeber as sementes, para que elas não voltem à grama, é preciso procurar detalhes nas sessões de agricultura da Fundação Cash. O uso dos GANs é muito específico e precisa de entendimento. Se você não conseguir acertar os GANs, você não consegue o crescimento. Você tem que entender tudo. Não é a maneira como todos vocês fazem, apenas colocando CO2, NO e CH3. Isso não funciona com todas as plantas, especialmente se forem OGM. As plantas OGM respondem de uma maneira diferente do que as plantas normais, porque elas têm um casaco de informações sobre elas, e você tem que ser capaz de alcançar essas informações e saber como mudá-las. Há uma maneira específica de se preparar os GANs para chegar a cada planta. Você tem que entender o princípio total disso. Por que às vezes os GANs não funcionam com vocês? É porque a terra tem mais fome de energia do que a própria planta. Você está alimentando a terra, então você diz, isso não funciona. Você tem que entender o como e o porquê e a maneira de usar os materiais. Se for um ambiente equilibrado, então os GANs ficarão lá por semanas para permitir o crescimento. Se você colocá-los diretamente nas plantas é algo diferente do que quando você cria um ambiente para o próprio campo. Provamos que usando os materiais nano, de uma maneira específica, podemos criar uma colheita muito maior do que com o GANs. Porque o estado da energia permanece por mais tempo, não importa o que as plantas peguem. Mas você tem que saber o que está fazendo, porque quando você coloca metais em seus campos ou jardins, você pode ter um problema no ano seguinte. Pode se contaminar com os metais. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Foi feita uma experiência com nanorrevestimentos em torno de um fio de cobre. Se você tentar remover as camadas de nano do exterior, você tem que ir camada por camada. Mas se você encontrar uma maneira de remover a primeira camada mais próxima ao cobre, então todas as camadas desaparecem. Então você descobre que o cobre tem uma estrutura diferente de um lado em comparação com o outro. Isso tem uma aplicação no mundo da metalurgia e da física. Pergunta ao Sr. Cash. Através da compreensão da genética e da árvore genealógica, sua tecnologia de plasma poderia rejuvenescer ou fazer o coração como novo novamente? Sr. Cash responde, sim, pode ser feito. Mas você tem que saber o que está fazendo. É por isso que nos mantemos longe disso. É o trabalho dos médicos. Os cirurgiões cardíacos que estão abertos a estas coisas podem manipular muito isso, sim. Isso pode ser feito agora com a nova tecnologia. Pergunta ao Sr. Cash. É a seguinte a disposição da formação principal dos elementos no plasma? Hidrogênio, deutério, carbono, oxigênio, silício, fósforo e cálcio? Sr. Cash responde, eu não sei como ele fez isso. Um dos melhores guias está nas patentes, mas ninguém entende isso. Os gases inertes podem permanecer separados uns dos outros em uma operação de campo equilibrada. Os gases inertes não interagem uns com os outros e permanecem separados. É por isso que os utilizamos em reatores. Eles formam linhas de divisão um do outro. Os cientistas ainda não entenderam isto. Usamos isto especialmente nos testes físicos de voo. Assim, não é necessário criar reatores separados dentro dos reatores. Os gases inertes se separam uns dos outros e essa divisão age como um reator separado. Os campos magnéticos em cada camada operam de uma maneira diferente. Acho que eles também girarão em direções diferentes também. Há maneiras de subir uma camada e depois descer. Em outras palavras, você pode mover a nave para cima e para baixo, alterando as forças de campo nas camadas de gás inerte. Você não precisa de trem de pouso, porque a gravidade é decidida pela interação dessas diferentes camadas de gás inerte. Eles chamam isso de cintilação. Está nas patentes originais. Eu confio muito nos gases inertes como o argônio e o resto. Como entendemos esta fase inicial do trabalho, que não precisamos criar uma parede e fazer reatores diferentes dentro uns dos outros. Você cria os reatores pela espessura dos gases. Você pode até mesmo fluir as coisas entre as camadas de gases inertes, de uma maneira muito específica. Jim se tornou um questionador regular agora. E a pergunta é do Jim. O Jim pergunta, temos muitas almas que passam pelas portas da Fundação Cash com muitas crenças e interpretações diferentes sobre a natureza de si mesmas. Como esta tecnologia interage com elas e traz um equilíbrio para elas com suas crenças? Ela equilibra a alma delas? Ela eleva a alma delas? Será que elas sentem uma diferença? Ou elas estão experimentando isso em sua vida neste momento? Sr. Cash responde, muito provavelmente elas sentem. É uma fonte de campos. Isso toca você. Muitas mulheres engravidam logo após terem vindo trabalhar para a Fundação Cash. Portanto, um grande número delas está de licença maternidade. É o efeito dos ganhos? É a emoção da alma? Sem sombra de dúvida. O Sr. Cash não disse que estas eram crianças da alma. As garrafas de ganhos no centro são usadas pelas pessoas que vêm para o centro. A energia é transferida para aqueles que precisam dela e o nível dos ganhos diminui na garrafa. De vez em quando, o Sr. Cash tem que encher elas. O Sr. Cash está fazendo algumas experiências com as garrafas de ganhos em relação aos sistemas de voo para ver quais garrafas eles pegam. Quando há um equilíbrio, então os ganhos permanecem da mesma maneira. Aqui ele fala sobre hambúrguer e essa carne moída, que é como se fosse aqui é um gancho, né? E tem um campo magnético esse hambúrguer e a carne moída. Se você puder sintonizar com a força correta dele, então, se você adicionar sal a isso, o sal não é mais sal. É o campo do sal que combina com a alma ou a emoção. É assim que isso funciona. É como os alimentos picantes da Índia. Se você entra num ritmo de comer alimentos picantes, então seu corpo anseia por isso. É pior que as drogas, porque estimula algo no cérebro. Eles provaram que é pior que a cocaína isso. Você se acostuma com essa adrenalina ou com a força do campo liberado pela pimenta. Então você tem que ter. É como um vício em cocaína na forma de pimenta. É por isso que os indianos gostam de comer alimentos cada vez mais picantes. então isso se torna parte da estrutura genética. É assim que eles nos deixam viciados nas coisas. Pergunta ao Sr. Cash, se escalarmos isto até os oceanos, como eles estão afetando a totalidade do planeta com o que vai dentro deles? Sr. Cash responde, os oceanos ainda são recipientes de salinidade. O conteúdo de sal neles dita a salinidade dos ganhos produzidos e que animal pode viver nele mais ou menos. Isso é tudo que é. Portanto, quando interferimos com isso, esperamos mudanças. Todos os químicos e tudo que neles está contido. O estudo que fizemos para o governo italiano a respeito dos problemas de água, lá de resíduos químicos, a solução tem que vir através da tecnologia do plasma. Não se pode lavar ou fazer nada com essa água. O plasma vai neutralizar. Isso é tudo que é. Este problema existe em vários países. A China tem isso fortemente. Está nos Estados Unidos e em vários países do terceiro mundo, onde fecham os olhos e permitem que essas coisas sejam despejadas depois. Se eu lhes disser o nome da empresa, muito provavelmente, dentro de meia hora, eles nos tirarão da internet. Até agora, eles pagaram pesadas penalidades por isso. Vai levar tempo para reverter. É reversível, mas vai levar tempo para reverter e é uma daquelas situações em que ninguém pode fazer nada com isso. O Sr. Cash não compra uma grama de azeite de oliva italiano ou qualquer coisa como vinho italiano de certas áreas. Ele tem um relatório sobre isso. A Índia tem uma certa quantidade disso também. Há muitas dessas contaminações onde eles lavam o couro. É catastrófico, mas faz parte da estrutura e todos nós fazemos parte disso. Os produtos farmacêuticos são os grupos mais oportunistas do mundo. As grandes organizações viram uma chance para o presidente ganhar dinheiro e se tornou corona com as injeções e tudo mais. Quando os trouxeram ao Parlamento Europeu algumas semanas para serem questionados, disseram que eles nunca testaram a vacina contra o Covid. Ela foi apenas para mudar os genes. E ela foi feita somente para mudar os genes. Não foi para o Covid. O chefe da Pfizer se recusou a comparecer ao Comitê Europeu de Interrogatório. Eles enviaram uma senhora que disse eles nunca testaram para o corona. Esta vacinação que bilhões de nós tomamos é uma modificação genética. Mas que genes foram modificados? Não era esse o sonho de como controlar as pessoas através do jogo de Bill Gates? Por que bilhões de nós tomamos as injeções de duas ou três marcas se é apenas uma modificação genética e não uma proteção contra o vírus? Mas os farmacêuticos fizeram bilhões. Veja os registros e quanto de lucro eles obtiveram. Pergunta ao Sr. Cash. Como surge essa condição onde um planeta inteiro pode ser bloqueado por algumas intenções muito erradas? Sr. Cash responde. Ninguém é educado em vírus. Nós não temos conhecimento sobre vírus. O que você não sabe, você tem medo. E é isso que eles fazem com você. Agora, através da tecnologia do plasma, sabemos o que são os vírus. Mas eles não deixam a Fundação Cash vir à tona, porque assim eles não podem fazer todas as porcarias de vacinações e o resto. Pergunta ao Sr. Cash. Você saberia muito sobre os vírus, Sr. Cash. Você já falou muitas vezes sobre os vírus no espaço, que são muitas ordens de magnitude mais fortes do que os vírus que temos na Terra. O senhor sabe como equilibrar a condição e drenar esta condição. Sr. Cash responde. Nós ainda somos atingidos. Ainda ficamos gripados aqui, mas sabemos como lidar com isso muito facilmente. As pessoas que trabalhavam com produtos químicos e pesticidas nas fábricas, onde os pulverizavam, têm resíduos em seus corpos. Estes são metais como alumínio e chumbo. Depois vemos o Alzheimer e todo tipo de problemas de longo prazo com essas pessoas. Como poderia algo que você respirou há 40 anos ainda estar afetando você agora física e emocionalmente ao mesmo tempo, com a depressão e a raiva? Com o novo conhecimento, deve ser óbvio que este material está se incorporando em algum lugar onde toca tanto a alma quanto a fisicalidade. Ele alimenta ambos. Você encontrará os elementos nos exames de sangue. Há apenas um lugar onde todas as contaminações entram em nosso corpo através do ar. E isso é dentro do nariz. Isso está na passagem para alimentar a fisicalidade, parte do cérebro, a emoção, o corpo físico e a alma. O material, como energia ganha, se torna psicossomático, alimenta o lado psicológico e o lado somático. Esta é a primeira vez que revelamos isto. Há lugares específicos para procurar diferentes contaminações. Então é preciso desenvolver tecnologias para isso. Você não precisa ir a todo tipo de comprimidos, injeções e sofrimentos se você souber onde procurar. Gradualmente, a humanidade está chegando a uma nação. Nós começamos isso. Vamos ver como nós saímos com este programa de vício. Acabamos de abrir um pouco a porta do conhecimento, apenas uma fresta dessa porta. Pergunta ao Sr. Cash, você disse que até o final de 2022 a humanidade teria uma posição muito bonita. Você ainda sente que isso pode acontecer? Sr. Cash responde, você já tem isso. Depende de como você olha para isso. Os anúncios de hoje com a erradicação dos vícios, a compreensão das modificações genéticas, a liberação dos campos, tudo isso está aí. É apenas o que a humanidade vai fazer com isso. Como eles aceitarão isso e mudarão? 2022 é um tempo, um período glorioso e a mudança chegou, mas as pessoas não compreendem. Estamos falando de 20 a 30 anos para a mudança, isso não vai acontecer amanhã. Não vai ser no tempo de nossa geração. Talvez a próxima geração. Nessa época, já teremos viajantes de alma suficientes que ninguém vai considerar estes problemas porque ninguém vai tê-los. Quando você entra nessas zonas de ambientes onde eles estão fazendo esse sistema de raios cósmicos, há campos enormes. É uma experiência incrível. É como ser uma criança em uma loja de doces. Eu sou essa criança e a loja de doces é enorme. Quando falamos de material radioativo, do lado da física nuclear, ou do meu lado da física nuclear, são os materiais que podem irradiar energia livre. Eles irradiam energia de que não precisam. Estamos procurando por essas energias livres. Na Terra, o que chamamos de material radioativo são simplesmente materiais que liberam esses campos extra. Não é mais nada. O problema é que no estado em que se encontram esses campos extras são tão fortes que se tornam destrutivos. Mas isso é relativo à nossa condição. Em outras posições do universo, eles podem ser gravitacionais, então absorveriam o máximo que pudessem obter. Então eles não seriam considerados como uma fonte de campo de radiação nuclear. É compreender a figura maior aqui. O trítio não é radioativo em 80% do universo. O trítio em alguns sistemas de voo universais é usado como uma fonte gravitacional porque é pesado como um nêutron. Nessa parte do workshop, algo foi falado sobre quando os metalúrgicos vão para o nuclear. E é muito diferente para eles. Temos que entender como funciona o plasma. A entrada no centro em linha está configurada para mostrar os diferentes estágios de avanço do conhecimento pelo qual o homem passou. Há cerca de 20 GANs sobre essa mesa. O Sr. Cash tem o conhecimento que se ele combinar alguns desses GANs de uma maneira específica, eles se tornariam gravitacionais e absorventes. Ele pode mudar um material não radioativo em milissegundos para um dos materiais radioativos mais perigosos. Eu tenho conhecimento. Eu testei. Eu sei que está lá. O material radioativo está sujeito ao entendimento do homem. Ele é dependente da posição, tempo, força e campo. Há três elementos no segundo estande da exposição que eu posso misturar e criar a arma nuclear mais poderosa do mundo. Eles não terão nem mesmo material para testá-lo. Estes são radioativos no nível cósmico, e o homem não tem conhecimento disso. Eu sou um mestre no que faço. Você quer criar uma explosão nuclear em qualquer parte do mundo, não precisa de urânio. Só precisa entender as características do plasma, liberando energia em um comprimento específico que o que você chama de nêutron começa. Do nada, torna-se uma enorme fonte radioativa. Eu observo muitas estrelas de nêutrons apenas desintegrando-se com os campos de radiação do que elas têm e do que elas absorvem. Portanto, quando você fala de materiais nucleares, mais uma vez, eles são dependentes da força energética do tempo e da posição. Você tem que redefinir radioativo como a energia extra a ser dada ou os campos dinâmicos disponíveis. Então você vê cada elemento em uma determinada posição se tornando dinamicamente disponível com respeito ao seu ambiente. Com o hidrogênio, você pode fazer um buraco negro, mas você tem que saber como jogar. Esse é o fim do índice rápido do workshop número 460.